Se fosse resolver, iria te dizer: foi minha agonia. Se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. E aqui no coração eu sei que vou morrer um pouco a cada dia. E sem que se perceba, a gente se encontra pra outra folia. Eu vou pensar que é festa, vou dançar, cantar. É minha garantia. E vou contagiar diversos corações com minha euforia. E amargura e o tempo vão deixar meu corpo, minha alma. Sei que se perceba, a gente se encontra pra uma outra folia. Se fosse resolver, queria te dizer: foi minha agonia. Se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. E aqui no coração, eu sei que vou morrer um pouco a cada dia. E sei que se perceba, a gente se encontra pra uma outra folia. Eu vou pensar que é festa, vou dançar, cantar, é minha garantia. E vou contagiar diversos corações com minha euforia. Meu corpo, minha alma, mas tem que se perceber.